No céu a lua brilha, é madrugada e a balada só vai começar. Sinto a energia positiva, é nós na fita ladrão, som de assalto no ar. Iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê. Espero ficar assado, um churrasco de gato no fecha nunca do tio, tomando uma com limão. Não tenho muito dinheiro, mas sempre tiro um barato. A lua brilha, boêmia está no meu coração. Aí chega uma mina e me pede um gole. Pior coisa é mulher com a cara cheia. Olhei bem, a mundunga não é feia. Pinga vai, ideia vem fazendo a cabeça. Ela me disse que morava num apê no Bexiga. Eu mexendo no bolso, procurando camisinha. Mentirosa e gostosa, essa vampira. Lancei meu AK, ela não vai passar batida. Num beco abandonado, ela sacou um baseado e fumou até as horas sentada na calçada. Garoa fina caía, a gente dando risada. A gente se entendia mais do que eu pensava. Trocando ideias sobre lugares e sons, sobre droga, sobre Deus, sobre religião. Eu tomei um conhaque, ela cheirou uma farinha. Me chamou de majestade, eu a chamei de rainha. E demos um maio cabuloso desses tipo novela. Se não fosse vadia, namoraria com ela. É com cheiro de almisca, seu cabelo exalava. Que nega, que fita, que fita, que fita. Como a vida é engraçada, do louco e a vagabunda. Sentados na rua de madrugada, vendo a lua, o louco e a vagabunda. Sentados na rua de madrugada, vendo a lua, o louco e a vagabunda. Sentados na rua de madrugada, vendo a lua, o louco e a vagabunda. De repente, quando eu ia arrastar, Não dá, vou sair fora, ficou embaçado. Pensei, caralho, ela vai desbaratinar. Mas tá limpo, tô a pampa, não sou de forçar. Ela me deu um telefone que não existia. Fez promessas que eu sei, não iria cumprir. Já os dois caretas, esquema sem despedida. O dia está raiando, já é hora de ir, E aí, Marcão? Minha ideia ficou nessas mesmas. E o broto, nunca mais? Não. A semana passou e um mano me convidou pra ir no shopping comer um bagulho decente. Tudo belo, tudo lindo, não me ligo, mas tá lindo, todo maluco precisa de um rolê diferente. Rolê bobo, lanchonete e escadas rolantes. Sobe e desce de gente decadente, elegante. Eu peixe fora d'água em uma praia distante. Só pensei em minha musa, onde estará? Quando olhei uma loja, não pude acreditar. Escutando Tim Maia, ela estava lá. Corri, a sorri, como é que tá? E aí? Sai fora, nem te conheço, tira a mão de mim. Paguei um sapo, ela me reconheceu. Seu olhar de surpresa lhe caguetou. Tô indo embora, falou. Te encontro na noite, não guardo rancor. Sempre estarei por aí. A rua é meu palco, toda mão que fumar ou tomar um álcool. Pense que nos amamos da forma mais pura. Todos vão duvidar, mas a lua é testemunha. Mas a lua é testemunha. Mas a lua é testemunha. Mas a lua é testemunha. Testemunha do quê? Do louco e a vagabunda. Sentados na rua de madrugada, vendo a lua, o louco e a vagabunda. Sentados na rua de madrugada, vendo a lua, o louco e a vagabunda. Sentados na rua de madrugada, vendo a lua, o louco e a vagabunda. 25 graus em São Paulo, capital. Vou me jogar na escuridão, falou, tchau. Minha balada só vai começar. É madrugada e eu já tô querendo é mais. Um dia a gente vai se encontrar. Eu tô na rua, eu tô a pampa, eu tô em paz. Eu tô em paz. Eu tô em paz.